O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos aqui com os senhores para a difusão da ciência trilógica, elaborada pelo cientista Norberto Kepp. Nós temos como serviços que a gente presta à população psicanálise individual e de grupo, cursos de pós-graduação, cursos curtos, livros terapêuticos, cursos terapêuticos de idiomas, atendimento em odontologia psicossomática, programas de televisão e de rádio terapêuticos. E todo esse trabalho que a nossa ONG Stop faz justamente para a conscientização de como nós e vocês que estão nos ouvindo podem se utilizar dos conceitos, das descobertas feitas pelo Dr. Kepp na sua vida, na sua profissão, e também para que possam colaborar para dar um break nessa destruição desabalada que o planeta se encontra por causa da sua inversão psicossocial. Então, gostaria que os senhores pudessem ter acesso aos nossos sites, à nossa televisão, podem telefonar, inclusive, 3032-3616, 3032-3616. E o nosso site é stop.org.br, stop.org.br. Lá também vocês vão ter acesso a tudo que a gente faz. É um portal com todas as nossas atividades e como você pode se beneficiar. Olá, Dr. Kepp. O senhor está tendo tantas notícias, né, do sucesso da sua tecnologia pelo mundo, né? Isso é tão o que acontece, encorajador. Cláudia, o que acontece é que o nosso trabalho mostra que, por exemplo, o fundamental é a energética, né? A gente chama de magnetismo na questão do ímã, né? Na questão da física. E esse magnetismo vem do espaço. Não é o ímã, por exemplo, o metal magnético que faz essa energética, né? Essa energética de atração e repulsão que todo ímã tem. Mas o ímã pega essa energia de atração e repulsão que vem do espaço. Então, vamos dizer que todo espaço é banhado, assim, por essa energética que o próprio Aristóteles chamou de éter. Então, o que que acontece, né? Aqui no Ocidente, então, a questão da energética foi vista de um modo errado. Então, desde que o Charles Darwin, né, e outros físicos, inclusive o Einstein, eles achavam que a energia vem da matéria. Então, teria que usar gasolina para produzir energia, teria que usar a força das águas, né, para fazer o magnetismo. E assim, o carvão, todos os elementos assim estão sendo extintos da Terra por causa de um uso totalmente exagerado, a tal ponto que algumas pessoas já dizem, né, ligados assim à questão da energética, que o mundo, como vai indo, só vai durar mais 15 anos, que toda a energia, todo o petróleo, o carvão, né, tudo que existe, o gás, né, que vem do interior da Terra, que em 15 anos vai acabar. E o mundo não vai ter mais locomotivas, não vai ter mais carro, não vai ter mais aviões, se continuar nesse ritmo, né, se continuar extraindo a energia da matéria, que, aliás, foi o grande erro do Albert Einstein, de achar que era através da, vamos dizer, da energia das moléculas, da energia dos minérios, do urânio, é que faria toda a energia do futuro. Mas não, essa atitude do Einstein foi uma atitude mais de extinguir, né? Uma atitude de acabar, né? Com toda a energia que alguns materiais, assim, inclusive a gasolina, né? Trazem para o mundo. Então, o que eu quero falar é o seguinte: é que Jung, ele era muito estudioso dessa questão do inconsciente coletivo. Então, a ideia dele, acompanhando Freud, é que tudo o que existe de mais importante na humanidade viria de um elemento interno chamado inconsciente, né? Das ideias reprimidas, da censura. Não que ele não estivesse certo, que isso seria a questão da, vamos dizer, da neurose, da psicose do indivíduo rejeitando, né, essas ideias, principalmente as ideias ruins que tem, as ideias assim de raiva, as ideias que muitos autores falam que o ser humano é lobo, né, para o próximo. Então, o que que acontece, né? É que essas ideias todas que o Ocidente tem são ideias assim ultrapassadas, enquanto que na Índia, enquanto que nos países orientais, eles guardam mais a ideia da energética. A energética, o que que seria, né? A energética seria, conforme o nosso estudo, a energia que o Tesla descobriu e que o Tesla percebeu, né? Esse físico húngaro que fez curso, que estudou física em Viena, depois na Alemanha, depois foi para os Estados Unidos, trabalhando com Edison. Então, esse autor, ele chamou de energia escalar, que por uma questão, e aí a gente entra, né, na questão da ressonância, que é mais um trabalho que eu me baseei em alguns autores para mostrar que tudo o que é feito na humanidade é através dessa energética do espaço nos vários níveis. Por isso que é o nome de escalar. Então, no nível inferior são os minerais, depois os vegetais, depois os animais e finalmente o ser humano e os anjos, né? Até no nível superior, formando, né, a geração dos anjos lá do céu. De maneira que o grande erro e o grande prejuízo que a humanidade vem sofrendo é por causa dessa questão de retirar um pouquinho de energia, 10% até menos, da matéria, por exemplo, a gasolina. São tanques enormes debaixo d'água. São gigantescos, né? Como lá na Arábia Saudita, são gigantescos tanques que têm uma quantidade incrível de petróleo, mas devido ao uso muito grande no mundo todo, nos carros, aviões, etc., e nos navios e motores, isso não vai durar mais do que 15 anos. E nesse ritmo, então, acabando essa energia, o mundo para, né? E não tem como ir mais para frente. E o nosso trabalho é justamente o uso dessa energia sem fim que tem o mundo, que é a energia que o próprio Tesla falava. Essa energia escalar vem do espaço e não vem da matéria. Então, o que acontece, né, no campo da psicoterapia, da socioterapia? O ser humano, ele tem que perceber as ideias dele, principalmente as emoções. Então, a medicina, né? A pessoa tem um sintoma, dor de cabeça, por exemplo, enxaqueca. Então, toma um analgésico e esse analgésico dilata o sistema circulatório. E a dor de cabeça, a enxaqueca passa. Mas então, o que acontece é que a causa porque a pessoa tem dor de cabeça É uma atitude de contração muito grande. A pessoa fica com muita raiva, a pessoa fica com muito medo, então contrai os vasos internos, né, os vasos sanguíneos, então o sangue não passa devidamente para o sistema circulatório, para o corpo. Então, essa contração faz com que a pessoa tenha dor de cabeça, tenha problemas cardíacos, tenha toda espécie de problema, inclusive, né? Inclusive o problema intestinal, problema dos elementos, assim vamos dizer, dos órgãos internos e até dos ossos, de maneira que a medicina tira o sintoma. A pessoa tem um sintoma, uma dor de estômago, toma o medicamento, acalma e passa, mas aí volta a dor de estômago. Não tem cura. Então a cura é mais quando a pessoa faz psicoterapia, mas aceita, né? Às vezes a pessoa faz psicoterapia, psicanálise, melhora e abandona. É, não adianta, né? Tem que continuar vendo, né, a causa e indo no analista e vendo, né, a causa das causas que tem um problema físico, porque o problema nunca é físico. Por isso que a medicina atualmente, né, fracassou. Então, atualmente, todo mundo sabe que o medicamento não cura a causa da causa, né? Mas só cura se o indivíduo tem uma atitude de acordo com o que é bom, belo e verdadeiro. Agora, nós temos um grupo aqui de analistas, de pessoas que gostariam de falar alguma coisa. Quem quer falar? Então, quando essa questão da cura que o senhor falou, doutor Kepp, até mesmo Cristo, né, ele dizia para a pessoa, depois que ele curava a pessoa, ele dizia assim: vai e não peque mais, né? Quer dizer, não cometa, não fica na atitude ruim, porque o seu estado pode ficar pior do que antes. Então, eu vejo assim que a cura tem que ser do doente. E Cristo, por exemplo, o próprio Cristo, ele veio para curar os doentes, para que a humanidade deixe de ser assim doente, entre na Ele era sanidade, né? um médico, né, Que era Ortiz? um médico das almas e do, né, Isso. principalmente. Então ele, por exemplo, ele curava todo mundo que chegava perto dele, ficava curado. Mas ele não veio assim para isso. Ele veio para trazer um ensinamento para a pessoa sanar, deixar de ser tão doente assim, né? Não a doença, mas o doente. Que eu vejo que a análise faz isso, ela trata do doente e não da doença. E todo mundo que chega perto do Satã, né, do Lúcifer, dos espíritos ruins, fica doente. Fica doente. Por quê, né? Porque se inspiram em malvadeza, né? O senhor acha que o ser humano em geral é malvado? É como o Hobbes falava, né, que o ser humano é um lobo a outro, não a outro homem, a outro lobo, né? Agora, Um é lobo a outro. é um lobo a outro. Aí o senhor descreve que o ser humano já é um demônio para o outro, né? Porque basicamente a atitude do ser humano é essa, né? O homem Dificilmente. geralmente é um leão contra outro, né? A Exatamente. patada difícil Exatamente. de aceitar. E a mulher é uma onça com outro. Eu acho que foi isso que Cristo veio curar, né? Não a questão das doenças físicas, porque será, ele queria que mais a pessoa se conscientizasse, não é? É por isso que o médico tá, a medicina verdadeira está mais próxima da teologia, né, dos elementos espirituais do que dos elementos orgânicos, né? Exatamente. Não adianta tomar um remédio, porque aí continua a causa, né? Continua. Eu tenho até um exemplo. Agora fala a Selma, que é engenheira e sempre foi enganada, né, na engenharia pelas ideias deles. É. Então, doutor Kepp, eu queria até dar um exemplo nesse campo da saúde, né? Porque nós atendemos muitos pacientes aqui na clínica que vêm com psicossomatizações, eles vêm com doenças orgânicas e, através justamente do tratamento psíquico, da vida psíquica do indivíduo, eles têm a remissão de inúmeros sintomas, como o senhor disse, dor de cabeça, dores de estômago, etc., né? E, inclusive, então, veio uma cliente, uma jovem, há pouco tempo, fez uma sessão de terapia, e ela contou que, desde menina, ela tinha uma dor muito ruim no tornozelo, muito forte. E que ela, de menina, gostava muito da dança, inclusive a mãe dela é bailarina, também dançou muitos anos. E ela gostava demais do balé e começou com umas dores terríveis, assim, aos 12 anos de idade, no tornozelo. E aí, aquela coisa de levar a médicos, fez tratamentos, há vários diagnósticos, ninguém dizia o que podia ser o problema, né? E até no fim ela fez até uma intervenção espiritual e foi aí que ela disse que teve algum alívio na época, né? Durou um tempo, mas o problema depois veio para o tornozelo, desculpe, para o joelho. E aí foi do tornozelo, depois foi para o joelho. E eram tão intensas essas dores que ela teve que deixar a dança, né? Então, ela contou isso durante uma sessão. Então, quando eu perguntei a ela o que ela associava à dança, ela disse alegria, liberdade. Então, mostra que desde criança ela já mostrava muita resistência à própria alegria, né? À liberdade dela. E Então, ela. principalmente a mãe, né? A mãe era dançarina, então ela não queria seguir a mãe. Interessante. E o senhor sabe que depois, no final da sessão, ela disse que na hora que se falou em resistência, que imediatamente ela sentiu que o joelho relaxou. Porque ela tem problema, né, até hoje, e fica muito tenso, assim, e ela sentiu um relaxamento naquele ponto, assim, quer dizer, mexe direto, né, essa questão psíquica, mexendo no organismo da pessoa. Então, esse tipo de assunto, as causas psicológicas das doenças orgânicas são tratados nos nossos seminários A Medicina da Alma, que são dados constantemente no nosso instituto, www.keppacheco.com. Nós temos conosco também aqui o psicanalista Marco Lira. Eu quis comentar sobre essa questão da energia, como o Dr. Kepp falou no início também, que nessas culturas Índia e China, lá tem esse conceito. Na Índia ele chama energia prana, e na China ele chama a energia universal com a palavra chi. Mas então nessa nossa cultura ocidental, por causa do Aristóteles, que era filósofo da antiga Grécia, nós entramos no um pensamento materialista, só pensando que a energia vem da matéria, da gasolina, da comida, etc. E essa levou também a medicina a tratar as doenças só com remédios. Então, quando vem finalmente trabalho do Dr. Kepe, que ele introduziu da medicina da alma, então questão começou a dar outro rumo, quer dizer que a análise analisa o interior da pessoa e a pessoa entra no campo energético e esse é caminho para curar mesmo as doenças e não só tirar os sintomas como a medicina faz. Então, e acho que as dentistas, doutora Márcia, doutora Heloísa, que também participam dos nossos seminários, têm o que acrescentar nesse sentido. Então, como o doutor Kepp estava falando, é importante essa questão da conscientização das emoções, da vida psíquica interior, porque nós atendemos muitos pacientes que às vezes vão de tratamento dentário em tratamento dentário e não tem um bom resultado, porque se atém somente à parte técnica do tratamento e não vê que a pessoa continua, por exemplo, por questões emocionais, apertando, rangendo os dentes. Então tem alteração salivar, né, por causa dessas emoções de medo, de raiva inconscientizadas. Então, para a pessoa ter um bom resultado no tratamento dentário, passa pela causa da doença, que é a questão emocional. E a doutora Heloísa? Então, nós atendemos com consultórios assim particulares há mais de 30 anos. E nós atendemos também alguns clientes que fazem essa terapia trilógica. E nós percebemos, né, que essas pessoas aceitando essa conscientização, elas têm muito menos doenças na boca também. Elas têm menos cáries dentárias, menos doenças de gengiva. E tem algumas áreas que nós percebemos que alguns clientes não conseguem realmente, o próprio dentista, os especialistas em gengiva, periodontista, não conseguem ajudar muito o paciente. Agora, aqueles que vão fazer essa terapia trilógica e nós fazendo um certo acompanhamento, nós percebemos que eles conseguem se curar de algumas doenças de gengiva, bolsas periodontais, um escolamento da gengiva, inflamações, com essa terapia trilógica. É impressionante como as nossas doenças bucais são energéticas, alterações energéticas, e a conscientização é fundamental para a recuperação da saúde. Então, porque o processo terapêutico, ele é um processo psicoenergético, né? Porque o que acontece, né? Toda doença física, ela é consequência de uma falha energética, né? Que é decorrente de um problema psíquico e emocional. Então, quando a pessoa é muito censurada, ela não gosta muito de ver os problemas, ela é muito rígida, né? Intransigente, ela bloqueia, né, essa energia que existe no universo. Então, ela deixa de captar essa energia. E com essa falta de energia, aparecem as doenças, até os tumores. Existem estudos que mostram que o tumor cresce devido a um desequilíbrio energético, né? Então, o que acontece na terapia? A pessoa fazendo a análise, né, ela aceitando a ter mais tolerância com a consciência, diminuindo a censura, automaticamente ela se energiza mais. E isso faz com que a doença automaticamente desapareça. Quer dizer, esse processo de psicanálise trilógica, né, ele vai na origem principal, né, na causa, né, da doença. Então, não é só um tratamento assim temporário, né, mas depende, claro, da aceitação da pessoa, né? Então, Alex, a questão é que então é preciso tratar do doente e não da doença, que é o que o processo analítico faz. E sabe que lá na Millennium Línguas, na escola de idiomas, que nós temos aqui na Rebouças, em Moema, na Chácara e tudo, os alunos, nós fizemos uma pesquisa lá, e os alunos disseram que 86% que tiveram melhoras na saúde física, porque eles tinham enxaquecas de fundo nervoso, gastrites, problemas assim, e que eles falaram que só estudando idioma, com esse método da trilogia analítica do Dr. Kep, eles já tiveram grandes melhoras. E aqueles que depois, além disso, ainda vêm para análise, aí tem um aprofundamento ainda maior. Então, para todos os interessados em conhecer mais sobre os cursos de trilogia analítica, as oficinas e os livros terapêuticos, o atendimento psicoterapêutico individual, de grupo, para crianças, adolescentes, adultos e todas as atividades ligadas à trilogia analítica, vocês podem entrar no nosso portal www.stop.org.br www.stop.org.br ou pelo telefone da CITA, São Paulo 11 30 32 36 16, 30 32 36 16. Até o próximo programa.